O podcast é assodido, é desaconselhável e mesmo proibido para menores de 18 anos. Vocês estão loucos? Para isso! Que negócio é? Vocês estão ficando loucos? Não vamos começar o podcast de hoje com uma coisa tão pra baixo? Vamos para a alegria, vamos para a ação! Chegamos, turminha, chegamos aqui com mais um podcast, dia 21 de novembro de 2008. Eu, Zé Roberto, seu amiguinho, o seu coleguinha, aquele cara que passava a mão na bunda da sua mãe na fila do metrô, era eu! Aquele cara que cuspia no seu cabelo quando você tava na fila do colégio, era eu! E nós estamos de volta aqui com mais um podcast cheio de alegria, cheio de mironga, cheio de malemolência. Aquele balanço gostoso da mulata Zé Robertica. Aquela coisa sensualíssima só para você. Hoje nós vamos começar com a segunda parte da nossa empreitada pornoerótica de trazer até você a solução do quadrinho nacional. Como é que a gente salva esta merda? Como é que a gente salva esta porra do caralho? Como é que tira do atoleiro essa buceta? Mas antes eu vou falar brevemente, né? Porque o nosso tempo é curto e o seu saco também tem limite. Vamos falar da origem desta preta velha. De como começou, de onde eu vim, de como é que eu mexi com quadrinhos? Foi mais ou menos o seguinte, né? Quando eu tava lá em 80 e pouco, tal, apareceu aqui um maldito de um japonês, né? Um filho da puta de um japonês. O nome dele era Osamu Tezuka, né? O grande papa do mangá, que teve aqui no Brasil em 80 e pouco. E o Zé Roberto, que era um otaquinho, na época não era otaku, a gente só era babaca. Então fui, né? Eu vi ali no jornal Hoje, ai, que vai ter uma exposição lá no Museu de Arte de São Paulo, falando do Tezuka. Ah, eu já me acendi todo, porque eu vi um pôster da Safiri, eu era macaca da Safiri, né? Então corri pra lá e fui lá. E, obviamente, eu conheci o Tezuka, não tirei fotografia na época, porque eu era muito tímido, tudo bobão. Isso foi há uns, puta, mais de 25 anos atrás, né? Por aí, nessa época, não tinha internet, não tinha BBS, não tinha porra nenhuma. E eu fui lá conhecer o Tezukão. E foi legal, né? O velho todo na boa, não sei o quê. E tinha uma turminha junto dele, né? Porque é foda, toda vez que um japonês famoso vem ao Brasil, ou mesmo nem tanto famoso, cola nele uma turminha da colônia, né? Esse fundo musical é muito louco. Cola junto dele uma turminha da colônia pra fazer uma badalação e tal. E nessa época, quando o Tezuka veio, apareceu lá uma turma de uma organização chamada Abrademe. Você conhece, vai acabar o BG. Ô, acabou o BG, que coisa bonita. Então, eu vi lá um bando de japoneses, né, N6, Nikkeis, que eles gostam de ser chamados, né? Eles estavam lá fazendo lançamento não, porque ela já existia há algum tempo, da Abrademe, Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustradores, que é não sei o quê, bereré. E eu achei legal, porque eles tinham lá na época eu não tinha acesso a mangá, né? Pra mim poder comprar um mangá, eu tinha que enfrentar a cara feia de lojista da Liberdade. O pessoal era grosseiro pra casa, tinha umas velhas. Tem sempre essa véia. Tá bem que não era véia gorda, que se fosse véia gorda é maldição completa. Tinha aquelas véias japonesas, né? Toda chatona. E eu querendo mangazinho, porra, era mó barato. Eu mal tinha o Super Dynamo, não tinha nada. Tinha um vizinho meu que me prestava de vez em quando, mas regulado pra caralho. E a japaiada na minha escola também não liberava nada. Bando de japonês regulado. Mas tudo bem, eu colei lá na Abrademe, né? Eu fui ver qual é que era, tá? Porque era aberto aos brasileiros. Mas o pessoal ficava olhando pra você, cara feio assim, né? Cara feia. Na Abrademe, eu conheci um camarada, entre outros, né? Chamado Sérgio Peixoto Silva, exatamente, né? Eu não sei por que nessas coisas da vida, que reserva essas maluquices. Peixoto foi com a minha cara e eu fui com a cara dele. Todo mundo detestava o Peixoto. Porque o Peixoto, como você deve saber, ele era muito metido, ele era muito arrogante. Primeiro que era evangélico, né? Da Igreja Adventista do Sétimo Cu, da Piroca Dourada, uma coisa assim, uma dessas merdas aí. E o Peixoto era pra ser pastor, era pra ser evangélico ali da linha dura, reaça pra caralho. Mas ele gostava de mangá, o que já era uma coisa absurda. E ele entrava numas de ser liderança, de coordenar os caras. E os japonesinhos que estavam lá, tudo bobão. Tinha uns caras bobinhos. E tinha uns brasileiros fedorentos também. Tinha lá um camarada, porra, aí te vai lembrando. Peixoto, ele tinha a paciência de lidar com os bostas, né? O tesão do Peixoto era lidar com bosta, porque ele via no palhaço o que valia a pena. Né? Ele via no palhaço, tinha lá, como é que era daqueles caras? Se minha mulher tivesse aqui, ela me ajudava. Que antes de fazer o podcast, eu passo os nomes com ela, né? Conheci uns babacas, mas vamos pro bar. Ah, conheci lá o Nagado era de lá. O Nagadão eu frequentava, e o Nagado era um cara muito acessível, muito meio nervoso, né? Um japonês meio nervoso, mas acessível. Ele não gostava de mangá. Ele fazia aquela careta assim e tal. Ele gostava de ter contato com o pessoal, de falar de desenho, falar de gibi. E na Brademe a gente chegava e mostrava nossos trabalhos. Tinha um pessoal que desenhava muito bem, tinha um pessoal que desenhava mais ou menos. E tinha as menininhas. Nossa, as japonesinhas eram tudo tímidas assim e tal. E tinha lá o Noriuki, que também era ligado ao pessoal dos quadrinhos, a japonesada, que ele conhecia o Cláudio Seto, dizia ele também, né? O Paulo Yokota, toda aquela rapaziada que lançava pela Edrel, que lançava pela Grafipar, e mesmo depois pela Sampa. Aqueles quadrinhos velhos, que na época era bom. Aí o Peixoto, o que acontece, né? A gente resolveu fazer uns fanzininhos. Ele tinha uns fanzininhos. Quando eu mostrei pra ele os meus desenhos do meu fanzinho, ele torceu o nariz, né? Porque o Peixoto não podia ver coisa de sexo, ele virava a cara assim, porque era pecado, era um absurdo, mano. Se você visse a cara do... Mas eu fui forçando a barra, porque ele curtia o meu jeito de ser livre, né? Mandar todo mundo tomar no cu, né? Não tava nem aí com nada. Ele achava isso legal. A gente ficou amigo. Ficamos amigos. Eu conheci a casa dele, conheci a família dele, conheci a minha. Eu morava ali na Bela Vista, na rua Japurá, em frente à Câmara Municipal, lá nos fundos da Japurá, né? Tem aquelas casas de sobrados. O meu quartinho era lá embaixo, no subsolo, perto do quintal. Era um lugar maravilhoso. Eu comecei a trabalhar no Banco Real, na fábrica de cheques ali na Avenida Paulista, no quinto subsolo. Meu negócio sempre foi ficar por baixo, né? Sempre andava por baixo. E lá eu consegui, com o trabalho no Real, ganhar um dinheirinho, comprei aparelho de som, comprei prancheta, que eu era metido a ser desenhista, né? Eu gostava de desenhar, mas eu não tinha paciência. Aí eu montava meus desenhos, mostrava pra turma, fazia uns negócios meio torto e tal, mas, porra, era moleque, não tinha nada demais. E o Peixoto achava isso legal, porque eu mostrei pra ele também a turma que fazia parte do meu grupo, que era o William do Carmo, que era também o Orlando, né? Aí houve uma mescla da turminha, né? Só que a minha turma detestava do Peixoto, que era muito moleque, né? O Peixoto, ele tinha uma vantagem, que ele era muito arrojado. Ele tinha uma vida de merda. Ele odiava a vida dele, mas ele não tinha pica pra sair da casa, né? Ele não tinha coragem, ele morria de medo, porque a mãe dele era uma jararaca, o pai dele era um frouxo, a irmã dele era gostosinha, simpática, mas evangélica, puta, uma merda, né, meu? Você não podia abrir a boca que vinha Jesus no meio. Puta, gente bitolada. E o que fudeu o Peixoto fui eu, porque... Não, literalmente, que eu não comi o cu dele. Devia, hein? Devia ter comido aquela hemorroide, devia, mas nunca comi e tal. Tanto que o William do Carmo, virou pra você, tá comendo Peixoto. Não, que é isso, pô, eu sou hétero, pô. Eu precisei comer várias japinhas, né? Mas chega lá. Aí eu cheguei pro Peixoto e falei, meu, a gente tá fazendo esses gibizinhos aqui, a gente lia os gibis das editoras vagabundas, a editora do Gilberto Firmino, né? A Porrada. Nós líamos também algo mais pra frente a Animal, a gente tinha alguns fanzines. Eu falei, porra, meu. Aí eu tive um insight, né? Nós tínhamos acesso a vários mangás. Eu falei, porra, Peixoto, por que a gente não pega essa merda e lança mangá pirata? Pô, mas a gente não tem dinheiro, não tem nem condições, não sei o que. Eu falei, não, mas isso aqui dá um dinheiro. E o que que acontece? Isso aqui é pestap, né? A gente recorta isso aqui, tira a xerox, recorta. O Orlando faz as letras, né? Fica legal, fica bacana. A gente põe qualquer texto aqui, vende pros caras e ganha dinheiro. O Peixoto falou, pô, será que dá? Porque o Peixoto era muito cuzão, né? Ele sempre foi um cuzão. Será que dá? Vamos pra cabeça. Aí nós tínhamos acesso a vários mangás pornôs da Liberdade, né? Especialmente o Peixoto, que ele era um punheteiro. Eu já tinha um amigo meu, Lobo, que batia 3, 4 punhetas uma atrás da outra. Ele batia mesmo e saltava o negocinho ali. E nós, de vez em quando, a gente ia num filme pornô, os caras batiam a ponta. Eu não conseguia bater a ponta, os caras tinham uma potência que incrível. Aí tá, ele, a William, o Orlando e a turma do Peixoto também ia pra bater, todo mundo ia pra bater punheta ali na Brigadeiro com o Paulista, tinha um cinema lá. Quando começaram a passar os primeiros filmes pornôs, os moleques se acabavam, né? Não, eu não conseguia, porque, porra, eu era moleque, mas, porra, um monte de gente em volta. Não, não dava. Eu só batia punheta quando tava sozinho no cinema. Quando eu comprei meu primeiro videocassete, um Philco, né? Viu que Itachi bonito. E aí foi um sucesso. Mas estou me adiantando. Aí nós pegamos a nossa a ideia, né? Montamos uma amostra, né? Aí nós chegamos, sabe pra quem? Pro Fernando, da Editora Ninja. É, o pequeno Ninja. A gente chegou nele. Porque era muito fácil. A gente via aquele monte de revista na banca. A gente não podia chegar numa editora grande, que é da merda. Chegava numa editora pequena, né? Bem safadinha. Porque te via aquelas revistas posters do Bruce Lee, muito daquela putaria. Tudo. Ah, vamos chegar nele, que isso aqui é, né, é mais permeável. Aí chegamos no Fernandão, mostramos aí, o cara, e os direitos disso aqui? A gente fala, não tem direito, não tem nada, porra nenhuma, pirocas, não tem. Tá doutorado no mundo, o cara nunca vai ver. Mas o mercado tava vendendo pra caralho, tava bombando o filme, falou, vamos lançar. Puta, aí estabelecemos, a gente não sabia preço de nada, né? E o Fernandão, o da Editora Ninja, né? Ele era muito vivo, mas ele viu que a gente tinha interesse, ele deu um preço legal. Eu não vou te dizer em valores, que eu não lembro. Mas na equipe era eu, Peixoto, o Francisco, o Japonesinho, que falava desse jeito. E parecia uma coisa assim, parecia um Fred Flintstone. O Francisco, né? Que quando ele era jovem, ele era bonitinho, depois ele foi ficando feio. Qualquer hora a gente ia pegar o Francisco e estuprar ele, porque ele é muito gostosinho, né? Aí foi pro Japão, né? A vida dele era toda atrapalhada, era o nosso letrista. Não, ele era o nosso tradutor. O letrista era o Orlando, que ele tinha uma caligrafia absurda, né? Ele fazia umas letras fantásticas. Então o que acontece? A gente recortava, tirava xerox do mangá, montava uma página mais ou menos, né? E botava lá as letras do Orlando, passando um correto Carbex assim nas bordas para não ficar lambrecado. E bicho, a gente fez uma porrada dessas revistas pelo Fernandão. Ah, o Yujin, né? Quem conhece, quem chegou a ver um mangá do Yujin, a gente lançou pelo Fernandão, por outras editoras de mais pra frente, né? Olha, pra eu ter uma ideia, a gente ganhava tanta grana com essa merda. Que o Orlando, para fazer as letras, né? Que o Peixoto já queria ser o empresário, estabelecendo valores e tal. O Orlando ganhou o suficiente para ele comprar um fogão, uma geladeira e alguns móveis para a casa dele, que ele tinha acabado de casar, né? Então ele conseguiu comprar. Você vê que grana que ganhava. Aí nós, como o Fernandão ficou de saco cheio, não vendeu tanto assim, a gente foi para outras editoras pequenas. Lançamos por umas 3 ou 4 editoras pequenas, a Editora Onyx. E tinham 2 editoras, a Editora Onyx é lá do Alianat Eno. Um velho cachorro. Uxi, que merda, que era horrível. O velho era safado, picareta, só lançava pornô. Editora Onyx, acho que ele já morreu também. Ficava ali na Faria Lima, um escritório todo luxuoso. Mas você sai do escritório dele, era uma sujeira. Mas o que legal, falando do Fernando, da Editora Onyx, eu não vou me adiantar. O Fernando era o seguinte, ele trabalhava com o Tony Fernandes, né? Que fazia aquele Miracle Man, que hoje o pessoal da CQB abre as pernas. Puta, meu, se você soubesse, cara. O Fernando fazia com o Tony Fernandes uma série de revistas vagabundas, né? Ele pagava muito bem porque vendia muito. O Fernandão encheu o cu de grana porque ele lançava aquelas revistas do Bruce Lee, tudo pirateada de revista americana, estadunidense. Ele escaneava, sei lá, um cilindro de que maneira, ou então colava de qualquer jeito, fotolitava e lançava aquela merda de qualquer jeito. E você sabe quando você pega uma revista gringa e você manda pro fotolito, ela estoura a pontuação dela, os pontos dela, dá um muaré. Ah, o pessoal não tava nem aí, lançava assim, né? Pau no cu. Ih, vendia pra caralho, né? Mas, porra, 100 mil exemplares esgotados. Então você imagina a grana que esse homem ganhou muito dinheiro. Eu posso te dizer o que a Panini ganha hoje é o que o Fernando ganhava na época. E ele contratava o estúdio do Tony Fernandes para fazer quadrinhos, né, para fazer um monte de tranqueira, porque tudo que você colocasse na banca vendia. A livraria ainda estava longe, né? Não se lançava gibis em livraria. Só depois é que entrou o pessoalzinho da importadora, Devir, muitos anos depois. E eu fui no estúdio do Tony Fernandes, ali na Ipiranga com o São João, que tem aqueles caras que fazem uma malhação ali há muitos anos, o Roldão. É um predinho, meu, que muquifo que era aquilo, cara. Bicho, era uma sujeira. Porque naquele tempo o fotolito era ficar tudo no mesmo lugar, eram umas máquinas podres, horríveis. E o Tony Fernandes era um porco. Era uma sujeira, meu amigo, era sujeira de revista no chão, era fotolito velho, e vai jogando no chão, amigo, era um chiqueiro. E fora que o fotolito antigamente era fedorento, tinha que fazer por um processo químico, e ficar tudo lá dentro, meu, que fedor que era aquilo, você não faz ideia. Eu tô reforçando isso pra você, puta que pariu. E eu e o Peixotão entramos lá, começamos o Tony e tal. O Tony Fernandes me ensinou algumas coisas. Ele falou, gibi é pastel frito. Eu falei, não, não pode ser assim. Ele falou, não, você não tem a outra ideia. Não pense de outra maneira. É só assim. Se você tiver com negócio de cultura, de arte, você se fode, você não vende. Esse homem era muito sábio, viu? Muito sábio. Só que acontece que o Tony Fernandes arrumou briga com o Fernandão por uma série de problemas de grana, porque o Fernandão era muito ganancioso. Como todo brasileiro, especialmente editor, é muito ganancioso. Naquela época, um passava a perna no outro. Era roubo de papel, era trambique, era mutreta. E o Fernandão, ele fez pelo... pediu para fazer o gibi do Pequeno Ninja, né? Pro Tony Fernandes. O Tony Fernandes fez. O Fernandão publicou, ganhou uma puta grana, porque não tinha um personagem desse daí na época. Tinha aquele cachorro que era plagiado do Hong Kong Fu, né? Da Hanna-Barbera. Mas foda-se, vendeu pra caralho. Aí entrou uma rusga entre ele, entre o Fernandão e o Tony Fernandes, porque o direito disso, o direito daquilo, papo furado. Bobagem, porque o Tony Fernandes fez tanta revista pro Fernandão que não tem nem cabimento ele falar de direito autoral quando ele já tinha entregue o material pro Carpapo. Mas rolou muito mais discussão entre eles e eles foram cada um pra um lado, né? Só que é interessante, juntos esses caras estavam indo mais ou menos bem, ou estavam indo muito bem. Separados, um quebrou de uma maneira diferente. O Fernandão, ele quebrou pelo cunhado dele, pelo que eu soube, né? O cunhado dele deu um desfoque nervoso nele. Ai, deu um desfoque furioso, arrebentou com a editora do cara, né? Mas eu acho que ele não foi pra cima porque a mulher dele não deixou. Meu, foi uma bucetagem, bicho. O homem tinha uma fortuna, ele perdeu. Sabe o que é perder tudo? Tudo. Agora ele tenta voltar com o seu Pequeno Ninja. São os caras que vivem com a mente no passado, de uma alegria, que não sei o que, mas ele tentou, mas não foi. Já o Tony Fernandes também ganhou muito dinheiro com. Ele lançava suas revistas também, seu negócio de humor, ele peitava a Mad, né? Eu não me lembro o nome da publicação, você deve estar lembrado, eu não lembro. Ele lançava uma revista que concorria com a Mad na contracapa. Tinha um negócio assim. Vi AIDS, né? Isso quando a AIDS começou em 89, já não, 86, 84. Ele lançou isso. Nossa, isso foi um sururu, um cara metendo rola num outro viado. Isso foi um absurdo. Puxa, nossa, você não faz ideia. Só que o Tony Fernandes, como todo editor, ele é megalômano, né? Ele tinha uns delírios de grandeza. O que, que ele fez? Ele investiu uma grana fodida numa revista pôster que vendia bem na época, de uma mina. A mina que ele adorava, uma mulatinha. Bonita, né? Gostosa. Só que o cara rodou cento e tantos mil exemplares dessa revista pôster, bancando tudo do bolso dele. Só que o pessoal abriu a revista pôster, a mulher nem pelada tava, tava vestida. Ela não mostrava xereca, não mostrava. Não, era só ela. Ele adorava essa mulher. Ele achava que na cabeça dele só a beleza dela ia funcionar. Bicho, ele se arrebentou tanto. Ele quebrou com esta merda, porque ele investiu as cuecas nessa. E não vendeu. Mas você vê que o cara, ele sabia o que vem, mas ele vai investir na mulher por amor. Ele adorava ela. Nem sei se ele casou, se o que fez com ela, mas ele quebrou por isso. Porque se ele tivesse mantido as publicaçõezinhas dele, ele ia bem. O Tony Fernandes, ele era para ser um cara muito grande. Ele peitava a média e derrubava a média na vendagem. Quando a média vendia bem, ele vendia tão bem quanto a média. Mas ele era burro. É gerenciamento de produto, ele não falei, o negócio dele era zoado. E nós, eu e o Peixoto, nós conseguimos vender a nossa revista pro Tony Fernandes, pro Fernandão. Conhecemos o Tony Fernandes, que era mandar para ele, tinha que acertar as coisas, ele achava a ideia do caralho, que era isso mesmo, tinha que ir pra frente. Mas eu acho que nós damos dois, três números, ganhamos uma grana. Aí começamos a pingar por várias editoras, pinga aqui, pinga ali. Nós trabalhamos para uma editora pequenininha, que lançamos só dois, um número ou dois, né? A capa era uns desenhos assim, meio uma proporção de duas cabeças, tudo gostosinho. Meu, se lançasse isso hoje, dava uma merda. Porque na época não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa paranoia com relação à pedofilia, essa coisa absurda. Na época tava tudo certo, lançava mesmo, beleza, o pessoal batia sua punhetinha, descartava a revista, acabou. Não tinha incentivos a estupro, nada, era uma punhetinha gostosa. Nós estamos por uma editora, eu não me lembro não, a pessoa deve lembrar, que os caras lavavam dinheiro do tráfico de pedras preciosas, né? Sobrava tanta grana que os caras bancavam revistas, né? Nós conseguimos ganhar uma graninha, deu uma graninha bacana. Só que o pessoal que veio depois da gente, que fez outras revistas, os caras queriam pagar em fotolito. que acabou, o japonês, que era dono da empresa, falou, não, chega desta merda, não vou pagar mais ninguém, passou a mão nas joias, zarpou, desapareceu no mundo. Aí os caras, os editores, ficam, pô, e agora, como a gente vai pagar? Ó, o homem sumiu com o dinheiro, a gente não tem dinheiro, vamos dar fotolito pra você. Os estúdios falam, meu, o que a gente vai fazer com o fotolito, cara? A gente quer grana, deu, quem pôde, entrou na justiça e perdeu. Porque aí os editores saem fora, não tem editora. Porque o pessoal fazia o seguinte, eles montavam a editora, mas eles não tinham nada na editora. Eles aprenderam isso com a Ebal. Que a Ebal deu aquele puta rolo, aí a justiça foi pra cima pra pagar funcionário, aí levou máquina, puta, aquelas máquinas de impressão são imensas, né? Elas têm 30 metros de comprimento, a máquina de fotolito da época eram uns monstros pesados, precisava de dois guindastes pra carregar. E aquilo era tudo da empresa, agora não. Na época que os caras falavam, hoje, até hoje é a mesma coisa. Hoje você vai em qualquer editora, eles não têm móveis, eles não têm computadores, eles não têm maquinário, eles não têm nada. Pra funcionário meter ação, não tem nada, bicho. Se você for entrar numa editora dela, processar os caras, você perde. Porque aí você tem que ir pros bens dos donos, né? Na época o pessoal não se tocava ali, porque a editora não tem nada. Aí que aconteceu, Peixoto e eu fomos rodando por editoras, que foi acabando o trampo, e dava um dinheirinho bom, dava um dinheirinho bacana. Aí nós fomos parar num tal de Ercílio de Lorenzi, uma editora pequenininha chamada Scala. Era uma editora pequenininha em Santo Amaro, que tinha o sócio dele, o Rui. Né, eles estavam fazendo um monte de revistinha, nós chegamos lá e botamos umas revistinhas pra ele, uns piratinha também, né? Deu um puta rolo, a Capcom veio pra cima, foi um horror. Eu conheci o Ercílio, ele era normal, era um cara, tinha uma grana e tal. Aí depois ele ficou milionário, mas eu não vou entrar em detalhes. O sócio dele, o Rui, ele foi montar a editora Trama, que depois virou Talismã. E pela Talismã saiu o nosso considerado Cassaro, o nosso amigo Alexanders, o Márcio Alexanders, que eu conheci também, né? Que agora, coitado, agora não tá fazendo mais quadrinho. Mas eu não vou chegar lá. Vamos voltar aqui ao ponto. Aí nós fomos vamos parar na Sampa. O Peixoto falou, vamos procurar. É fuçado aqui, fuçado aqui. Vamos parar na Sampa, Nova Sampa, né? E lá tinha o editor que nos atendeu, não era o Casamata. Eu conheci o Casamata. A Sampa ficava ali na Rua das Hortênsias, na Rua Santa Cruz. E o central, o estúdiozinho da Sampa, né? Na Rua das Hortênsias, num sobrado bonito. Você olhava assim, bonitinho, mas lá ele ia lá pra puta que pariu, ficava todo mundo entulhado naquela casinha. E a central da Sampa ficava mais pra frente, na pracinha ali, numa casa gélida, né? Eu fui lá pra receber, pra entregar nota fiscal no Peixoto, eu olhava assim, falei, meu, que merda. A editora que era lá dentro era o Casamata com a sala dele trancado. E a secretária, mais nada, era um mausoléu, bicho. Aquele lugar, ambiente frio, pelado, e a secretária lá olhando pra você assim, ela não fazia nada. Tinha o pessoal da contabilidade, que ficava numa salinha, mas, meu, que mausoléu estranho que era a Nova Sampa. Aí nesse estúdio a gente foi lá, a gente conheceu lá o diagramador, que era o Formiga, o grande Mauro. O Formiga era assim, porque tinha um braço que era aleijado, assim, um toquinho, né? Você arranca, mas fica só dois tocos, assim, pra chamar o Pedro, era Formiga. O cara era bravo pra caralho. Mas a minha mulher trabalhou com ele, a Márcia, né? A Harumi trabalhou com ele na diagramação, foi o segundo trampo da vida dela, foi lá. Ela falou pra mim, não, ele é gente boa pra caralho. E era mesmo, uma hora era gente fina, um cara... Ele era bravo, porque zoavam muito com ele. Porra, chamar uma aleijada de Formiga é foda, né, bicho? Era maldade. Tinha o Formiga que diagramava a nossa querida Japan Fury, né? A Japan Fury era diagramada pelo Formiga. Tinha lá o Flávio, que também fazia diagramação. O cara fumava dois maços de Marlboro por dia. Um cara estressado pra caralho, grosso, arrogante. Depois ele foi pra trabalhar, sabe com o quê? Lá na Mito, junto com o Gilberto, né? Mas eu chego lá. Aí tinha também um gaúcho que trabalhava com um barbudinho, gente boa pra caralho, não me lembro o nome dele. Um cara muito bacana, um gaúcho gente boa. A gente trocava altas ideias, um cara falava manso, assim, meio ripão, assim, com um cara um pouco parecido com o do... Né, parecendo assim comigo, um bode velho, né? É tudo gente boa pra caralho, trocava altas ideias. Ele ficou feliz que lançou uma revista informativa lá pela Sampa. Ele arrumou uma foto da Elvira pelada em começo de cara. Puta, isso é raro, o cara tá tudo feliz. Elvira gostosa pra caralho. Agora com a internet fodeu, né? Ele tá todo orgulhoso de ter arrumado isso, gente boa. Tinha o Mineiro. Puto, Mineiro era foda, era um velhão. De 50 e poucos anos, que ele fazia um trabalho bom de. Acho que era remontagem, retocagem, sei lá que caraca ele fazia, mas o filho da puta vivia insistindo pra enfiar ali a porra dos batutinha dele, né? Porque tinha um personagem infantil, os batutinha, ele queria que esta merda emplacasse. puta, mas não ia, o editor era o Franco, né? O Franco de Rosa era nosso editor. E não ia, o Franco era o seguinte, né? O Franco era a pessoa mais gentil, cordial e doce que eu já conheci no mercado de quadrinhos. O Franco é uma moça. O problema é que o Franco, ele é primeiro desorganizado. Ele é de uma baderna, não sei como é que funciona a cabeça dele. O segundo é que ele lida só com crápula, né? Eu fiz uns trabalhos com o Franco, eu lamento tê-lo colocado numa presepada, mas eu estava extremamente necessitado, senão eu não faria, que eu não sou disso. Mas os caras também quiseram, né? Tem o outro lado também, todo mundo tava sabendo. Então eu vou ficar na mão, vou ficar quietinho. Aí a gente chegou pro Franco, eu pergunto, mostramos aqui e tal, e ele sabia que essas merdas vendia pra caralho. A gente fez umas 10, 15 revistas pela Nova Sampa de mangazinho pirata, né? Puta, fizeram uma porrada. E era papel vagabundo. Nossa, isso vendia que era uma beleza. E fizemos outros trabalhos. Eu sugeri, vamos fazer uma revista pôster. Isso aí já entrou em 90, né? Fazer uma revista pôster dos Cavaleiros do Zodíaco. Não, você tá louco? Porque não sei o quê. Não, põe a Safira e põe o Yamato, monta umas fotos e tal, põe assim e bota essa merda. Uma sugestão minha. O Franco, não sei se vai. Não, põe, vamos lá. Vende, sabe? Aí fizeram. Meu, vendeu pra caralho, né? Aí tudo, porque a Sampa tava já ligada com a Herói, né? A Sampa era o seguinte, eles cuidavam das finanças, não sei o que o louco do Forrastieri tinha em mente. Eles faziam uma parceria com o Casamata da Sampa para fazer a Herói, né? Não sei que rolo. Meu, o que a Herói vendeu? Vendeu o diabo. Quando passou Cavaleiros do Zodíaco, eles eram a única revista que tinha informação dessa merda. E explodiu de vender. Explodiu de vender, porque o desenho na TV vendeu. Puta, foi uma loucura, foi uma demência. E a Herói chegou a vender 400 mil exemplares. Isso nem a Veja, nada. Não, você tá louco. E a grana entrava pra caralho. Aí o Casamata, com o Franco, surgiu. Não, vamos fazer a nossa, né? Faz uma Japan Fury. Aí tem o Zé Roberto, tem o Peixoto, vamos fazer aí. Aí fizeram pelo Formiga, a Japan Fury. Deu 2, 3, 4 números, não sei, né? Vendeu bem. Porque era a única revistinha que só falava de mangá e anime. Vendia pra cacete, só que aí deu uma briga entre o... É desculpa, né? Porque o Peixoto Maluco queria saber a vendagem, então ele ligou pra distribuidora pra saber. Aí tem direito, editor, pô, quanto tá vendendo? O Casamata soube, arrumou uma encrenca e limou o Peixoto e eu da brincadeira. Mas a conversa, por isso foi o Forrastieri que forçou a barra pra eliminar o Peixoto e o Zé Roberto, lógico. E como as vendas estavam começando já a cair, não tava tendo tanta produção assim, eu falei, Peixoto, pô, vamos batalhar pra outra editora. Aí nós conseguimos, pelo Peixoto, que ele adorava armas, ele chegou nos caras da Magnum. Aí com a Magnum foi outra conversa, foi muito bem. Eles não queriam lançar piratinha, né? Porque estavam meio assim, que tal, e pé, e tom, normal. Aí eles lançaram, a gente conseguiu lançar a Hyper Comics por eles, conseguimos lançar o Mega Man, que foi um pequeno marco, né? Foi a primeira história em quadrinho feita no computador, lançada em mangazão, foi pra minha patroa. Que a gente fez num 386, eu guardo o exemplarzinho, ela está aqui do meu lado, ó. Mega Man, o herói desperta. Eu não sei se a gente colocou aqui qual foi o maquinário utilizado, mas a gente fez isso aqui no braço. Numa época que não tinha condições, a gente fez isso com a cara e a coragem. Mas a minha passagem pela Sampa foi muito divertida. Deixa eu acender o cigarro. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Cadê a mãozinha? Ah, agora vai. A minha passagem pela Sampa foi muito divertida, porque eu conheci um monte de puteiro lá, um monte de pessoa de quadrinho, me meti no mundo de todo mundo. Quem tava na Sampa era um tal de Vornei, né? Você conhece o Vornei? O Vornei é um monstro, né? Ele, funcionário público da Sabesp, ele mexia com o pessoal de quadrinhos. Puta, é um cara repulsivo, né? Eu nunca gostei do Vornei. Ele é daqueles caras que vem pegando, vem abraçando, e ele é feio, ele é chato, horroroso. Ninguém gostava do Vornei, pra dizer a verdade. Só ele entrava assim, tá? Mas era... Isso é coisa do Franco. O Franco, ele é uma mãe pro quadrinho nacional, né? Quando ele podia, ele dava um jeito de enfiar a rapaziada. E quando a Sampa começou a ir pras picas, o Franco já correu pra Scala, a do Ercílio, e já foi se ajeitando lá com a Mitos também. Porque o Franco, a vantagem é que ele trata todo mundo bem. E ele é muito bem tratado. Tem uns caras que destratam ele, tá? Mas não, o Franco é uma moça, você dá bem com todo mundo, é impressionante. Ué, você tem uma ideia? O Franco foi com o Forrastieri pro Japão, pra licenciar os Cavaleiros do Zodíaco. Você acha que o Franco ia perder uma boca dessa? Ele ganhava tanta grana também com os negócios dele. Ele foi pra Europa licenciar quadrinhos e trazia gibi pra caralho. O Franco era uma pessoa que vivia pra cacete, mas agora acabou tudo. Esses caras vivem no rolo. E aí a Acme, atual Conrad, depois virou não sei o quê, eles ganhavam muita grana, mas eles perdiam muito também. Eles ganhavam fortunas, estouravam fortunas. Quem que ia acreditar que aquela porra de Nintendo World ia vender pra caralho? Vendeu. Quem que ia acreditar que Pokémon ia ser sucesso? Puta, eles conseguiram, pegaram tudo e encheram o rabo de grana. Depois perderam tudo. Mas eles vazem assim mesmo. E foi nessas idas e vindas pela Sampa que eu conheci o Gedeone Malagola. Não sei se eu falei pra você uma vez, vamos falar de novo. Tava lá sossegado, né? Esperando o Franco me receber. Foi isso, foi bem no começo, né? Tá levando uns projetinhos. E tinha um velho do meu lado, né? Careca, tal. Puxando conversa, tá esperando. Eu sou Gedeone Malagola. Gedeone Malagola. Puta, eu conheci o nome. Eu não sou versado no nome dessa putada velha, né? Puta, não tô nem aí. Mas esse povo vivia lá. Gedeone Malagola, Colonesse, Shimamoto. Onde eles pudessem enfiar o negócio. Eles estavam sempre procurando trabalho, porque não tinha, né? E os caras ficavam desiludidos com São Paulo, iam pro interior e vinham pra São Paulo só pra publicar seus quadrinhos, ganhar uma grana e voltar pro interior pra ficar enfiado no meio lá dos porcos deles, dos bodes que eles criavam lá e tal. Eles queriam sair da cidade porque São Paulo é uma merda, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Gedeone Malagola vai puxando conversa, vai e falou, não sei por que entrou o Maurício de Souza na conversa, ele falou, eu sou o criador do Cascão. Eu falei, como assim, velho? Que negócio é esse? Eu falei pro Maurício fazer assim, assim, só daquele negócio de passar o cabelinho assim no cabelinho do Cascão. Fui eu que falei pra ele, passar o dedinho assim. Ficou muito bom. Que gratidão que eu tive dele. Não tive nada. Aí o velho levantou, saiu fora, né? Eu falei, que caralho. Sabe quando ele levanta e vai embora? Eu fico olhando assim, puta que velho pirado. Minha mulher trabalhava lá. Ela conseguiu arrumar um emprego com formiga de auxiliar de diagramação lá, né? Ela me falou que o velho era repulsivo também, né? Uma coisa desagradável. Ele chegava, dava beijo nas meninas assim pela nuca, queria palpar, pegar no braço. Ela ficava puta, dava um esculacho no velho e o velho saia fora. Mas tinha lá outra secretária, uma baianinha, bonitinha, simpática, bagada também, velho grosso do caralho, velho. É muito abusado, né? Esse povo era muito abusado. Depois que eu fiquei lá, fui lá pra Magno, né? Deu tudo errado lá na Sampa, foi indo. O Franco foi lá pra Mitos e foi pra Scala. Ele foi fazer umas revistas pela Scala. E na Scala eu fiz aquelas revistas lá como desenhar mangá. A patroa também fez algumas coisinhas por lá. E o Franco montou um outro grupo dele pra fazer coisas pra Scala, né? Mas o problema da Scala, Carcilha, era muito roleiro. Eu sei de coisas que eu não posso dizer porque é complicado, mas eu te garanto, bicho, é muito rolo, é muito atrapalhada e calote. Uma história legal do Ercílio, né? Que o Ercílio é super ultra paranoico. Aliás, editor de quadrinhos no Brasil, esses caras que enchem grana, o Ercílio, o Rui da Trama, o próprio Elcio de Carvalho da Damito, vocês são tudo paranoico. Por quê? Porque eles ganham muita grana e ficam visados. Aí começa a subir a paranoia dos caras. Por exemplo, o Ercílio, ele não anda com documento no bolso, né? Ele anda com dinheiro socado. Manja aqueles feirantes que vai socando dinheiro no bolso assim, né? E vai socando, fica aquele bolo de dinheiro. Reza a lenda que ele estava andando ali pelo centro de São Paulo, né? Pela região das grandes galerias, que ele gosta de sumir de vez em quando. Esses caras somem, né? Eles vão fazer não sei o que, não sei aonde, e somem. Diz a lenda que ele estava andando no centro, aí ele chamou a atenção porque ele é tudo grandão, desajeitado, meio veião. Os ladrões cresceram o olho dele, vieram por trás, enfiaram a mão no bolso e puxaram. No que puxaram, a grana, aquele bolo de dinheiro, deu uma fudúncia do caramba, uma arranca-rabo, o Ercílio se debatendo, os bandidos brigando, os transeuntes, as pessoas da rua, vendo aquele nota, e nota pesada, nota de 50, nota de 100, aquele bolo. Ele anda assim, é um maluco, voou dinheiro, foi um pandemônio do caralho. O Ercílio é isso, ele teve que sair correndo, né, porque começou a dar uns tabefe nele, precisou correr pro metrô. O cara é esse. Eu trabalhei também com ele fazendo umas. Eu fiz uma revista de game licenciado com CD, né? Consegui o licenciamento lá da JAST, da Jest USA, né? Consegui o licenciamento, lancei pelo cara, tá, foi bonitinho. Demorou uma eternidade pra pagar. E pagou pouco. Uma revista dessa ele pagou 6, 8 conto, pagou baixo, podia ser mais. Mas pagou. Eu tinha nota fiscal pela reserva especial, né? Pra show vídeo, meti nota fiscal, tudo bonitinho e tal. E lancei mais algumas revistas por ele, pelo. Não, não de quadrinhos, de como desenhar mangá, algumas coisas de culinária, essas besteiradas todas. Mas aí começou a dar calote, porque o Ercílio viu que a barra pesou, ele comprou equipamento. E eu lancei pelo Ercílio um mangazinho bacaninha, né? Que era o. Os Anari Dungeon, né? Os Jovens Guerreiros. Foi muito bacaninha, foi muito bem. Pirata! Foi muito bacaninha, muito um gibi muito bom. Muito. Mas ele parou, não porque o gibi parou de vender, ele cancelou porque ele começou a imprimir pela gráfica dele os mangás da JVC. Né? Então, para não arrumar encrenca, ele parou esse título. E devagarinho foram minguando os títulos, foram minguando, foram parando. Foi, parou de vez. E o Franco, então, ele conseguiu ir lá para Mitos, né? Foi trabalhar com o Ercílio, foi trabalhar com o Gilberto. O Gilberto Schroeder foi o seguinte, eu conhecia ele lá do tempo da Top Tape, que na Japan Fury eu fui lá pegar informação, na Animax, perdão, pegar informação de anime, que a Top Tape tava lançando anime, tinha seriados de ação japonês, os Enchu Saxos, pra casalho, né? Tinha lá, fui pegar informação, pegar foto. E o Gilberto me tratou muito bem. Muito gente boa, muito educado, muito cordial, brincamos muito. Ele não gostava do Peixoto, não gostava de mim. Tanto que eu fiquei amigo do Gilberto mesmo, né? Eu conheci lá na Top Tape o Mura. Murakami, sei lá se era o nome dele. Um cara muito bacana, também me tratou muito bem, deu um monte de fita. Não, pega aí, você tá falando de divulgação, isso é bom, tal. Aí o Gilberto saiu da Top Tape, porque a Top Tape fechou. Antes ele tinha trabalhado numa outra distribuidora, de um hindu maluco. Olha, o Gilberto também passou por umas bibocas. Aí o Gilberto morando aqui perto de casa, aqui perto do shopping Guatemi, não, shopping, esse shopping tem aqui perto da Santa Cruz, né? Lá embaixo, né? Ele morava aqui perto, era na casa dele, num apartamento imenso do pai dele. O pai dele também teve a pachorra de assinar a massa falida da Imoré. O velho é meio louco, não? O velho, gente boa pra caralho, velho muito legal. A mãe dele, a dona Regina, muito bacana. Velho é 100%, uma pessoa muito gentil. Eu gosto muito da dona Regina. O seu pai do Gilberto também, fugiu o nome dele agora que eu tô velho. E eu ia na casa do Gilberto sempre, a gente falava de ficção científica, eu conheci grandes livros com ele, porque ele trabalhava. Ele fazia textos lá pro clube de ficção científica, e o Gilberto era mano. Nós, inclusive, fomos fazer uma revista lá pro Manuel, o Manuel César Cassoli, da editora Maceca, que ele aparece lá dessas putadas velhas aí, dos quadrinhos antigos. Ele tinha, o Raio Negro não, mas a Mirza era dele. A gente ia lançar o gibi, relançar a Mirza por ele. Mas o Mané era foda, o Mané tinha uma casa aqui mais pra baixo da Santa Cruz, já caindo pro Cambuci, uma casa imensa, mas pelada, né? O escritor, ele queria se reerguer, queria lançar não sei o que. Nós fizemos uma revista pornô por ele, uma revista adulta, o Gilberto foi editor. Eu fazia os textos, fui na meia das bibocas, pegamos as putonas, arrumamos foto de umas mulheres, botamos lá, durou um número. Que maneira foda. O Mané, ele tinha o escritório dele, sabe aonde? Na rua Carneiro Leão. Tá um estranho pra uma rua, né? Carneiro Leão, é o cara doce, mas furioso. A Carneiro Leão, uma ruinha ali no Brás, no começo da Celso Garcia, você passou ali o viaduto por cima do rio, né? Você mandou um pro dois, você virou a direita, meu, era uma boca do caralho, era ele mais uns velhos também, né? Uns velhos também esquisito que fazia revistinha assim, vagabunda de história em quadrinho, não, de passatempo, revista de pescaria, uma bosta. E a mesa dele era aquela coisa fedorenta. E esses velhos, eles estavam, já tiveram no ápice, né? Passaram pela Ebal, pela VEC, e foram caindo, foram para aquela merda. Mas o velho ganhou muita grana, ele falou: não, vamos lançar. Relançar Mirza, que não sei o que. Aí ele chamou a mim e o Orlando, né? Nós fomos lá para fazer. O Orlando fez até um roteiro para Mirza. Ficou um negócio bacana. Mas você acha que ia lançar? Ele entulhado de revista velha, esses negócios, esses raios negros, essas bosta. E a Mirza lá pelo Colonense, ele conheceu o Colonense. Tá? Eu achava o traço do Colonense muito bom, mas puta, não lançou. E eu arrumei esse trampo pro Gilberto lá. A gente foi fazer trampo depois. Eu fui lá pra Mitos, que eu queria escrever algumas coisas pra Starlog, era muito cara dura. E o editor da Starlog na época era o Paulo Gustavo, o gordão, gordulhão, mas muita gente, eu tinha conhecido o Paulo Gustavo, sabe aonde? Num evento de trackers, né? Ele me ficou, ele me deu, não, vou te dar um botão da Enterprise, nunca deu, era papo furado, mas eu, por esse contato, vi que ele tava lá, vou colar nele. Aí trocamos ideia, pô, faz um texto pra mim aqui do Ghost in the Shell, mas eu, porra, escrever pra Starlog, puta, eu não queria, né? Eu falei, não, tem o Gilberto. Você conhece o Gilberto? Pô, Gilberto Schroeder, claro que eu conheço, trabalhou junto no Jornal do Vídeo, fizemos o Jornal do Vídeo junto, pô, cadê ele? Ah, tá aqui o telefone. Ele chamou o Gilberto foi lá, E foi seu editor, ele saiu, o Paulo Gustavo saiu da Starlog, o Gilberto cuidou da Starlog, mas até lá já estava com o pé dentro da Mitos, né? Aí eu já conheci como é que funciona o esquema do Art Comics, de mandar quadrinho para fora, com os bate-papo, e os nerdzinhos para lá e para cá, os babaquinha. Aí para lá foi parar o Franco, quando eu, o Franco e o Gilberto se uniram, fizeram lá aquele monte de tranqueirada de revista lá com eles, de quadrinhos. Já foi o Flávio também, que trabalhava com o Franco puxou o Flávio, o Franco colocou o próprio filho dele pra trabalhar, o filho dele é gente boa pra caralho também, um cara muito engraçado, muito, muito na mãe, o moleque tá com 20 e poucos anos agora, né? 25, ele tá gente boa pra cacete, muito bacana, mas era foda, era uma zona que não dava pra entender, esse cara até de madrugada. E o Gilberto, de repente, quando eles lançaram aquele rolo da Alita Battle Angel, que deu aquele puta rolo lá pela Mitos, né? O Gilberto ficou puto comigo, porque você é isso, que você é aquilo. Eu falei, mas bicho, quem publicou foram eles, mano. Você vai dar mais valor pros caras, porque estão te dando dinheiro que eu, que tô aqui do teu lado, teu vizinho. Porra, eu te arrumo as coisas, o Gilberto é mal agradecido, magrão filho da puta, mal agradecido do caralho. Ele vai brigar comigo, quando ele vai brigar com os caras que estão fazendo as tramóias dele, não. É porque o Gilberto é o seguinte, ele se vende muito fácil pros camaradas, né? O pessoal do Ficção Científica é assim mesmo, né? Dá um carinhozinho pra ele já se arreganha todo e tal. Aí o Gilberto acabou sendo editor da Sexto Sentido, que é uma revista horrorosa, né? Que é na linha da Planeta, pondo aquelas suas pataquadas de misticismo fajuto. E era assim, era o Gilberto, o Flávio e um outro magrão esquisito que ia nos lançamentos dos filmes. Encontrei com esse magrão um dia numa sala especial aí, que não é pornô não, que é isso, numa sala de cinema, pra encontrei uma grana, nem olhou na minha cara, mal agradecido, gente tudo grosseira, gente baixa, né, e eu gosto de conversar com todo mundo, mas não teve nada. Eu falei, puta, ele foi com a mulher dele, uma loira esquisita, toda assim, de preto, metidos a Wicca, ah, para com isso, eu já tenho a minha loucura pra dar loucura dos outros. Depois que eu saí, de passei lá pela Mitos, né, tava na reserva especial, fui fazendo algumas coisas pra lá e pra cá. Mas no final o que acontece? Eu perdi o contato com o Gilberto, né? Eu tentei fazer algumas coisas por fora, estava na reserva, não rolou mais nada. Foram minguando os trampos pela Sampa, foram minguando os trampos pela Mitos, foram parando pela a Scala. Parou tudo, aí agora eu consegui arrumar para umas editoras que fazem umas revistas de culinária, montagem. Dá um dinheirinho, não dá muito, não. Dá bem menos do que dava na época, é um negócio impessoal, né? Vem aquela pilha de trampo pra fazer, você faz e não tem contato com o cara, não tem mais approaching, né? Você não conversa mais com o camarada. Tentei fazer alguma coisa pra editora que faz aquela revista do Mundo dos Super-Heróis, que o Manuel, que vocês conhecem, aí ele me indicou lá pros caras, falei com o chefe dele, apresentei o projeto. O cara se entusiasmou, a gente ia fazer, mas quando ele viu que ele que tinha que bancar, deu um puto, um cara grosso do caralho. Eu falei pro Manuel, olha, você é gente boa, mas teu chefe é um filho da puta, né? Porque a gente faz um negócio, arma um negócio, põe na mão dele, ele tem um chilique. Mas é assim, editor é isso, né? Editor é isso, e o Manuel é um cara legal. O problema do Manuel, que faz a revista do editor da revista dos super-heróis, né? É que ele não tem noção do que ele tá fazendo. Não tem noção, ele tá falando com os caras que são os filhos da puta, tudo bem que paga, não sei o quê. Mas ele lida com os fãs que são os imbecis, que é o Lapada, o próprio Emílio Ribeiro. Essa turminha do que mexe com super-heróis são os imbecis, né? Agora eu vou entrar no que te interessa, né? Que são os super-heróis. Porque o problema do super-herói brasileiro, como o próprio Manuel falou, o pessoal é contra o super-herói gringo, mas segue a mesma linha. Pô, falta coerência. Não é que falta coerência, falta discernimento, falta gratidão. Porque o que falta nessa gente aí é vergonha na cara. O super-herói gringo, agora vamos ao que te interessa, né? O super-herói gringo, ele fala direto ao público gringo. Porque o autor, ele quer ganhar dinheiro. Claro que tem os erros, que rola um monte de besteira, dá as suas mancadas. Mas o gringo, ele quer dinheiro. O autor nacional não quer dinheiro, ele quer a arte dele. É a mesma coisa com o Cláudio Seto. Mesma coisa com toda essa turma, esse pessoal morre e vira Deus, né? Pô, o Cláudio Seto fazia um trabalho tecnicamente muito bom, mas era medíocre. É a mesma coisa que o Watson Portela, fazia um trabalho tecnicamente muito bom, mas era medíocre. Era uma merda. Porque o super-herói gringo, o autor desenvolve o super-herói, é da empresa tal, mas vai ter que dar um processo de continuidade, ele sempre se renova. Ele sempre se renova porque para atrair o público, para vender, o autor nacional não pensa nisso, ele pensa em termos de momento. Se naquele momento o público quer aquilo, ele lança, pum, acabou. Ele não vai, né, fazer mais nada além disso, ele não se renova, bicho, que merda que é essa? porque ele não se interessa. A formação do autor brasileiro de quadrinhos é para ser empregado. Eu quero desenhar para Marvel. Esse é o grande desejo dos moleques. Eu quero desenhar para Marvel. Porra, meu, vai se fuder a Marvel. Tudo bem, você desenha depois de 2, 3 anos, você acabou. Ué, cadê o Cariello? Né, todo mundo. O Cariello, conheci o Cariello. Eu tinha um apartamentozinho pequenininho na rua Santo Amaro, fui na casa dele, trocava ideia. Ele morava com uma mulher, tava lá com um colchonete, na miséria, mas trabalhando pra caralho, pros... não, porque eu quero desenhar, vou realizar meu sonho. Realizou, e aí? Ganhou uma grana? Ganhou. O irmão dele tava nos Estados Unidos, foi pra lá. Blá, blá. Outro que eu cito também pra você é o Márcio Alexandre, que assina como Márcio Alexanders, né? Que ele desenhou aquele Goddess lá pro Cassaro. Puta que merda. Ele desenhou pros gringos, ganhou uma grana, conheceu os caras lá. Agora tá falando o quê? Não tem falando nada. Meu, é a mentalidade dos caras, é ser empregado. Isso não funciona. Não, funciona por um período de tempo, né? Mesma coisa que o Daniel HDR desenha pros gringos. Né? Mas, meu, você tem que ter personagem seu, cara. É o oposto do que faz o Cassaro, né? O Cassaro, ele tem o personagem, o Capitão Ninja, que é ridículo. Ele tem o Holy Avenger, que é uma palhaçada. Aquilo não são personagens, aquilo é fanzine. Queria fazer o quê? Trabalhar como faz o grande Maurício de Souza, que é um monstro, mas ele fez o certo. Até lá o Jotalhão. Vamos pegar o exemplo do Jotalhão. O Jotalhão, ele fez lá para o Trato de Tomate, pegou, fez o dele, ganhou uma grana, lançou o gibizinho e foi puxando. Foi indo, o Jotalhão já teve revista própria, o Jotalhão já teve não sei o quê. Mas chega um momento que o personagem parou, ele para. E aí ele lança um novo personagem dele. Ou então ele tem uma linha de personagens dele que ele vai estar sempre renovando. O Maurício é mais devagar porque ele tem a mente muito fechada, a mente dele é muito estreita na parte de criação. O pessoal fala que a Mônica mudou, que a Mônica cresceu. Não, a Mônica já existia, era a Tina. Se você pegar, ele não é criativo nessa parte, ele só transpõe o personagem, como fez o Tezuka com o Menino Biônico. Mas só que o Tezuka fez o Menino Biônico e precisava de grana. Ele estava com os direitos do Atomum empacado, não conseguia resolver. Ele liberou para os caras lançar o Menino Biônico, que ficou tão legalzinho, até ficou melhor que o Atomum, né? Muito mais carismático, muito mais simpático. Mas o Maurício de Souza, ele fez o quê? Ele transpôs a Mônica para a porcaria da Mônica Mangá. Mas não é Mônica e nem Mangá. O que, que é aquilo? É nada, é um híbrido. Mas vira paparicação porque está vendendo para caralho. Ai, que vou fazer desenho animado, que BBB, mas é fajuto. É fajuto, mas ele tá fazendo certo. O que, que o autor nacional faz? Vamos pegar aí, vai, vamos pegar aí um Picagão, os Cláudio Seto. Ele fez a Maria Erótica, parou. Personagem dele, que ele fez? Nada. Ele podia ter. Agora pensa bem, se ele tivesse o trabalho dele na internet agora, fazendo tirinhas constantemente, você acha que não ia ter público? Claro! O homem é um puta gênio no desenho, mas é um medíocre criativamente. E a parte de administração de carreira desses caras aqui é uma merda. Administrar a carreira, eles não fazem isso. Eles só se veem como empregados. E aí que fode. Como eu te falei no último podcast, o Bill Watterson, ele fez o personagemzinho dele, lançou, acabou, beleza. Mas se ele quisesse, ele poderia ter o Garfield. Ele poderia ter feito um Garfield na... Meu... Ele não faz, eu não quero. O autor nacional não tem essa visão. Você tem lá o Samicler, sei lá que porra é o camarada. E tem lá o Cometa. É, o Cometa é um desenho interessante, uma proposta bacana, mas só que o personagem morre. Ele morre no momento que ele é lançado. Se você lançar um personagem de super-herói agora, ele vai nascer morto. Você vai estar só dando um aborto. Abortou o personagem, porque não vai dar certo. Não tem mercado pra essa merda. Porque ninguém quer, nenhum leitor brasileiro, fora os retardados de plantão que a gente conhece do Orkut, querem. Ninguém quer personagem fantasiado. Heroes redefiniu o personagem, né? Ele foi a divisor de águas. A primeira divisão de águas dos super-heróis foi com o Mr. Alan Moore, com o Miracle Man e V de Vingança também, né? Mas foi mais por o Watchmen. Ele redefiniu tudo ali, o homem é foda. E o Stan Lee redefiniu os mutantes e os super-heróis com Heroes. Só que o autor brasileiro, ele não assiste Heroes para comer de conversa. Não, ele assiste de vez em quando para morrer de inveja. Né? Ai, queria tanto fazer assim. Mas não tem segredo, tá na cara de todo mundo a fórmula. O sucesso tá ali. A turma não pensa nisso, porque o Samicler, né? O exemplo tá ali, né? Você viu que ele está errado. O traço do camarada já está datado. porque ele faz o traço dele, direciona, se baseando num autor famoso dos gringos da época. Quando ele entra no mercado, ele até funciona, ele vai indo, mas só que de repente para. Porque o mercado gringo para de exigir aquele traço, ele quer um traço novo. Né? Ele quer uma coisa mais mangá, ele quer uma coisa mais realista, ele quer outra coisa. Só que o autor nacional não tem esse swing, essa malemolência, essa mudança, ele não tem essa visão. E o Márcio Alexandre, o Malegre Alexanders, ele tá penando porque ele não consegue mais emprego lá fora. Não, eu preciso de um agenciador. Não. O traço dele, o mercado gringo não quer. Mas ele é burro. Ele é burro. Ele monta um site, bota uns banners e vai alimentando devagarinho e muda o traço dele. Faça uma coisa mais... Não, mas o pessoal tudo bitolado, só quer fazer super-herói. Isso não funciona, só quer fazer comics, meu, não dá certo. A carreira do cara vai pro brejo. E o Márcio tá falando, agora vou fazer arte, porque eu vou pra arte, porque tá perdido. Ninguém tem noção, mas os gringos dão a solução pra você. O que o Stan Lee fez com o Heroes? Ele pegou o poder do personagem e deu pra uma pessoa comum, dentro de uma trama meio rocambolesca, mirabolante, que funciona em blocos, né, que são as temporadas. A destruição do mundo, depois vem mais a destruição do mundo, por quê? Presta atenção nisso, filho da puta. Presta atenção nisso, se você quer fazer um roteiro bom, presta atenção. Nos anos 50, aqueles filmes de terror dos Estados Unidos, dos estadunidenses, o que que era? Bomba atômica, porque tava uma paranoia alucinada com bomba atômica, com coisas radioativas, mutação. E o grande inimigo dos gringos eram os soviéticos. Antes eram os alemães, como o Capitão América lutando com os alemães, depois vieram os soviéticos, né? Aí os caras fazem filmes, fazem séries mostrando os soviéticos como inimigos. Ah, mas Deus... Não, sua besta! Não é você pegar o estereótipo, é você pegar a ideia do pânico geral que está agora. E o que acontece? Você pega o... São dois grandes lances, né? Essa antenagem, antenação com o que o público quer, e finalmente com o grande lance que você dá para a pessoa comum um poder. Eu já fazia isso no Coro de Coturno. A gente tinha um personagem lá que tinha um office boy que ganha um capacete, que é um chapéu de burro, né? Que ele vai sair zoando por aí. O segredo é esse. Eu fiz um conto chamado Passa Paredes, baseado no Roger, que é um camaradinho que eu conheci, né? Um parente meu. Que ele era um mestre zen, né? Um menino tranquilo, mulatinho, gente tranquila, gente boa. Não tinha tempo ruim, batia carro e tava na boa. Aí eu pensei, pô, se eu der um poder pra esse cara? Aí eu fiz um texto que era um passa-paredes. Eu botei na mão dele, ele atravessa a parede, né? Ele entra no... Ele morava num prédio ali na Celso Garcia, ali na região central. E lá tinha uma agência do Bradesco, né, perto do metrô Santa Cecília, aliás. Ele morava do lado. Eu imaginei, pô, o moleque desce, atravessa a parede, pega o dinheiro, né, chega a dar pra mãe, ô mãe, compra roupa, mãe, vamos comprar comida. Tava fazendo bem, né, porque ele é aquela coisa zen pra caralho. Aí ele se toca, não, porra, tem câmera nessa merda, então eu vou esconder meu rosto. Qual que, porra, vou fazer um uniforme de super-herói? Ah, nem fudendo, puta coisa de viado. Você tá louco, vou botar uma máscara de esqui, né? Vou pegar umas roupinhas aqui bem escuras, assim, bem de ninja, e vou entrar lá e roubar essa merda. Porra, banco tem tanto, o que faz? O que faz pra ele falta de 100 mil reais? Né? Ele começa a roubar pra um Robin Hood mesmo, tecnológico, né? Um Robin Hood mais brasileiro. Ele é assim, pronto, tá aí uma ideia pra você brincar. Um outro texto que eu fiz também do menino que acorda de manhã, né? Ele vai pra escola. Ele está morto, ele percebe que ele é um morto-vivo e tem outras pessoas que estão morrendo. Esse é um outro medo do brasileiro, né? Que é o medo da morte, medo da violência. Um outro personagem que eu criei, que é um hitman, um assassino brasileiro. Como é que funciona? Como é que trabalha? Eu já vi vários... Bom, nosso amigo Agente 47, né? Do game Hitman, um jogo maravilhoso, uma ideia fantástica, deu um filme muito simpático. Como seria um assassino brasileiro? Como é que você colocaria um camarada que resolve matar por dinheiro? Quem que ele vai matar? Bicheiro, traficante, dona de casa? Não sei, é uma coisa pra você trabalhar. Você trabalha essa trama pra agradar o leitor. Bicho tá na cara de todo mundo. Mas eu vejo esses super-heróis nacionais, os caras não têm a mãe. Ele bota o uniforme, o super-poder, bola uma coisa mais fantástica. Meu, não é assim. Não é assim. O grande lance de Heroes é você pegar pessoas comuns, um bombeiro, né, que consegue atravessar paredes. Porra, fantástico. fantástico que é isso. A mina com dupla personalidade, gostosona, que é uma putona assassina e uma dona de casa cheia de dramas e não sei. Meu, olha que legal. O neguinho lá, o filho dela, o mulatinho. Já acho fantástico. O negrão, o marido negrão. E a esposa, uma loira, já sai um mulatinho. Meio isso pros gringos, é foda. Aí você pega um molequinho que se comunica com as máquinas. Aí você pensa que é uma máquina ali do CEPRO, que desenvolve inteligência, tecnologia. Ela desenvolve a inteligência para poder começar. Ela quer saber o que é amor, que negócio é esse negócio de amor. Ou então os semáforos da cidade, que é um centralzão, começa a... O Coringa incorpora ali, ele começa a zoar com o trânsito. Meu, é tão fácil. É tão fácil e me impressiona que esses caras não veem. Não vem isso. Mesmo na trama da magia, que o pessoal adora Tolkien, que adora RPG, é tão fácil, você ambienta essa situação no Brasil. Faça o poder da Wicca ser verdadeiro. Faça o espiritismo ser verdadeiro. Porque a gente sabe que não é verdade, que essas religiões só fazem, mas faz na sua história ser verdade. Bota lá o cara com o preto velho, que é verdade. Que, como é que é isso? O Flávio Collin fez isso uma vez, né? Eu achei muito legal o demônio indo pra cima de uma mulher, só que era a macumbeira. Quando ele tá incorporando, tá dominando a mulher, vem, aparece o preto velho, vem e arranca. Meu, isso é do caralho, meu, isso é muito engraçado. Mas o cara não faz isso. O que, que é você jogar um preto velho com um super-herói? Tá valendo, tá tudo certo, mas não. Os caras só querem fazer super-herói pra copiar o Batman, pra plagiar o Super-Homem e pra fazer aquele monte de. Ou então vai o. Lanterna Verde, né? Ele só pensa em termos de temática, mas ele não traz a temática pra cá. O que, que seria o Lanterna Verde no Brasil? O super-homem brasileiro, o que, que ele ia ser? O Lula, né? Eu fiz um textinho também muito simpático aqui pro Gus, que acho que ele nem respondeu. Falei pra ele, meu, eu tenho um texto com um cara que... Aí o Gus virou pra ele, não, porque eu odeio classe média, essas burguesadas, que chega um cara, um personagem que chega e mata com a cabeça. Não, que com tiro, coisa pobre. Bota o homem de roupa branca, todo bonito, do sorriso, um homem feliz, vai naqueles barzinhos, ele vai trucidando as pessoas, estrangulando, se cobrindo de sangue, sempre com ele é indestrutível. Que coisa mais legal, que coisa divina, você vai matando todo mundo e ninguém pode com ele. Aí ele fica todo coberto de sangue, ele vai no Jô Soares dar entrevista. Não, eu gosto de matar os babacas, vocês já se deram bem demais e eu vim matar você, Jô. O Jô, não, mas o que é isso? Ele enfia a mão na cara do Jô, assim, torce, o pessoal arranca a cabeça fora. E sai balançando, olha, eu matei. Isso em rede nacional, mas que maravilha! Ele vai no Jornal Nacional, tá lá o Bonner, ele entra no estúdio com aquela cara, vira um pandemônio, ninguém segura o homem. Meu, olha que legal que é isso. Esse é o desejo, esse personagem é a concretização dos desejos do Gus de acabar com os medíocres, que você deu uma puta história divertida. Aí você faz tudo isso no mesmo ambiente, no mesmo universo, que tá rolando várias coisas, você acabou de criar, ou seja, eu acabei de criar uma Marvel brasileira. O difícil é o filho da puta do autor nacional abrir mão do seu ego desgraçado, esse ego filho da puta, e abraçar essa ideia. É fácil, tá na cara de todo mundo. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar dos meus elementais, vou cuidar do meu estelar, vou cuidar dos meus negocinhos, porque, ó, dá trela pra essa gente, meu amigo. Não dá certo. Se você... com o nosso papo de hoje, né? Estamos acabando o podcast, se você já se tocou que as minhas ideias valem a pena, porra, bicho, usa. Eu não tenho menor bronca de nada, meu, usa, pode usar. Se você acha que vale a pena, fala comigo, a gente faz um roteirinho, você ganha sua grana. Eu sou bastante anarquista, a ideia não é minha, a ideia é de todo mundo. Você quer fazer, você faz. Eu tô abrindo, ó, tô, deita e rola. Eu ganhando o meu com meus trabalhos, tá tudo certo. Se você levantar as suas coisas com a ideia que eu tive aqui, meu, mete bronca. E qualquer coisa que você precisar, obrigado a todos pela sua atenção. Se você sabe onde me encontrar. Próxima semana temos mais um novo podcast. Se tiver perguntas, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, meu neguinho. Obrigado pela tua atenção. Um abraço. Tchau, tchau.